access is in the front. Autorizado ILS-X-Ray, pista manzana, informe estabilizado. Autorizado ILS-X-Ray, minha foto era estabilizada. Alpha Do 5700. Responde 310 no GIN 02 para o Puxa Comandante. Autorizado, reposto para o sotaque. Até lá. Para o ajuste da primeira vez. Via 98. Esse avião para 2000 pés autorizado. Essa primeira parte estabilizada. Que ainda dá uma zero na margem. Delta 2 Alfa Kilo. Qual foi o som? 4-3. 2 e 1. 2 e 1, amigo. Após decolar, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponder 5575. Autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano de voo, nível 370, após decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5575, controle 120, decimal 8, voo 1096. Procedimento correto, autorizado o acionamento e push, chama para o táxi. Está autorizado o acionamento e o push, chama para o táxi, segundo 096. Salvador, chama a 310 para o táxi, estão com 59 a bordo, 4 horas, alternando São Gonçalo do Amarante. Puxa, né, 6310, seguinte, autorizado o táxi. Confiscar o 10. Autorizado o táxi, quadra pronta, chave 6310. Pronto, Xander 6310. Puxa, Xander 6310. Autorizado decolar, 170 graus, 07. Autorizado a linha decolar, Xander 6310. Ciente, pista molhada, aguarde a autorização de voo. Decolou 5-2, chama o controle no 20 decimal 8. 208, boa. Do 4298, autorizado pouso, 170 graus, 08 anos. Dobre pouso, azul, 4 horas. 210, decolou na sua escuta. 390, contato radar, sobre a via saída da PUCA para nível 350. Saída da PUCA 350, hoje. Azul 4298, no solo 56, vira direita, de táxi. Eco Alfa Juliette, portão 03. Eco Alfa Juliette, portão 03, azul 4298. Contra o Salvador, azul 782. Azul 782, contato radar. Autorizado a chegada da meia de Uno, que é na 0019, chama no 10 de cima. Chama na ideal, azul 273. Azul 2782, desse metrô, nível de voo 050. Ainda não é ideal, faz 15 milhas, foi ideal, pode ser? 3 ideal, desce para 050. Do ideal, desce para 050, azul 72. Botan 38 no 5, está pronto o TAR. Márcia Verde no 7 e 5, autonomia 3 e 40, alternativa Galeão. A 313 mantém o perfil da chegada Monstro, esperada as restrições do SAC, tem restrições para 4 no 3. Obrigado, SAC Monstro, esperada as restrições para 4 mil. Passarizão 50, chama centro na frequência 1.25.85, alterna 1.25.45. Centro, centro, recife 1.25.85, alterna 1.25.45, alterna 1.25.45. Final 050, azul 2782. 3103, pode prosseguir a descida, Contrário? Cruzado 2000 pés, livre aliás XTE, fonte estabilizada, chanel 6363. Positivo, 2000 pés, a fonte estabilizada é LS X-Ray. Decolagem autorizada, tenda Sunset, 138 no 5. Salvador, o gol 1096 está pronto para o pulso de acionamento. Gol 1096 autorizado o acionamento de pushback em coordenação com a equipe de solo, é posto pronto para o TAC. Autorizado o pulso de acionamento, gol 1096. Decolou 05, chama o controle 120, decisão 8. Controle 108, 138 na 5. Controle, boa noite, 138 na 5. 38 na 5, contato 1 ABS, Brasil, seleção Romano para o nível 340. São Romano 340, 138 na 5. Projeto 2, desse mantém 2 mil pés, que é o 1099, autorizado LSFR, informe o autorizador. Vente, desse mantém 2 mil pés, 1099, autorizado LSX-Ray, informará estabilizado, azul 2782. LSX-Ray, 3, estabilizado. Chama 3, complete de 9 LS, chama 3, 1, 8, 9, 5. 1, 8, 9, 3, 1, 3. Salvador, gol 1096, está com 3 horas de autonomia, Lanterna Serra Bravo, Serra Gol, está com 174 a bordo, pronto para o táxi. Autoriza táxi, ponto de espera 1-0. Autoriza táxi, está com 0-1-0, o gol 1096. Boa noite, eu chamo a 3, estabilizado ao final da 1-0, manchete checado, 4 milhas. Puxa, né, 63, 1-3, avistado, autorizado, pouso, pista molhada, 1-60, grau 07, nosso. Pouso, Xará, 63, 1-3. Controle, o Sam 38, no 5, solicita. Bom dia. Pode, vamos, ótima. Bom dia, autorização de Recife, está 38, 1 na 5. Obrigado. 09, chama o controle, Gol 1096. Chama o controle, Gol 1096. Azul 2782, autorizado pouso, pista molhada, 170 graus, 099. 170 graus, 99, pouso, 2782. 96. 96, contato com a cadena de colagem, subvia saída da bomba para o 370. Sobe Momo via 370, Gol 1096. No solo 16, primeira direita, leve táxi de Alfa Kilo, posição 3 Romeu, do Pátio 3. Alfa Kilo, 3 Romeu no Pátio 3, ao seu Pátio 3. 16, passa nível de voo 1820, chama em Recife na frequência 126, decimal 85, a terra 125, decimal 145. Se fizer o contato radar, essa via chegada do MED 1 para 3.003, que é legal, 1019. 707, contato radar, desça via chegada Monstro para 4.000 pés, canal 10019. Contato radar, essa via chegada a Bonf para nível de voo 050, General 0019. Bom, 170, contato radar, essa via chegada a Bonf 1 para o nível de voo 060, General 0019. Para 2.000 pés, autorizado o alerta que se repista uma zero informe localizador, cancelado as instruções em Itaco. Aqui em 2.000, cancelado o alerta de Itaco, chama o localizador, acessar. Padrão, boa noite, o Xanã 6313 é em torno de uma só em curso, frente a Bravo. Possível tráfego? Pois não, é hoje, Xanã 6313 para São Paulo, Guarulhos 340. Ciente, qual é a autorização de tráfego? Vai escutar.